Só que não. Bom, eu não sei, por um momento passou pela minha cabeça que você tem algum problema com o Creed. O Creed com o Inferno tem. Caraca. É, vambora, essa vai. Essa mina zerou a vida, cara. Qual delas? A Chun-Li? Essa aí da Chun-Li, cara. Foda, né? Ela platinou a vida. Ah, essa mina aí platinou a vida, eu vi, cara. Foda, cara. Voltei. Vamos lá. Pronto, já. Dá data aí. Vamos começar, então? Não. Mais algum... O Mo já terminou de mastigar, todo mundo que ia mijar já mijou. Eu tô mastigando ainda, mas eu deixo no mudo quando eu for comer. Tá bom. Pra não ser mal educado. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo, de volta ao posto de apresentador, tá aqui de volta o apresentador do podcast mais legal da blogosfera brasileira, como sempre com os nossos queridos amigos, Sorg. Ele voltou, Moi. O Apocalipse é uma droga. Eu Nuco. Zumbis no Rio de Janeiro, se chama Avenida Brasil. Super. Célebros. Caralho, super, demorou pra pensar, hein? Cri-cri o Joker! Também acho. Meninas, depois aqui de uma hora e meia falando merda, gravamos e desgravamos umas duas vezes, conversamos muito e resolvemos que, já que a gente não tem cérebro pra pensar nas coisas com antecedência, decidimos falar de quem gosta de cérebros. Então, falando em zumbis, resolvemos imaginar como seria um apocalipse zumbi no Brasil. Brasil! Nesse momento toca a vinheta, né? Brasil, zil, zil. Brasil, zil, zil. Como seria? Os zumbis aqui teriam maior ou menor vantagem por estar no Brasil, sei lá, no morro eles morreriam sozinhos, porque lá no alto do morro eles iam tropeçar, cair e sair rolando lá pra baixo? Iam traficar cérebro, né? Ia ter tráfico de cérebro no Brasil? Como que ia ser isso? É isso tudo que... Isso tudo e muito mais o que vamos discutir no EnxutoCast de hoje. Ah não, Léo. Apresentador Milton Neves de novo não, cara. Eu não sei imitar o Milton Neves que nem o Dadá. Dadá, imita o Milton Neves de novo aí. Ah, nos oferecimentos de chupita. Por que quem faz uma chupita não engole qualquer coisa? Nos oferecimentos de sorveterias Macho Man, duas bolas sempre bem servidas. Muito bom, Dada, sensacional. Melhor apresentador, melhor imitador do Brasil. Melhor, esse sim é o melhor imitador do Brasil. E segue o baile. Vamos definir, vamos primeiro definir o ambiente do nosso apocalipse zumbi. Primeira coisa, por que as pessoas viraram zumbi? E lembrando que nós estamos no Brasil. Tem que ser alguma coisa, alguma doença, algum vírus que se desenvolveu no carnaval. Porque Brasil é carnaval, né? Então vai ser Bahia e Rio de Janeiro os focos. Antes de começar, eu queria que fosse um pré-requisito. Tinha que acontecer no carnaval, cara. Entendeu? Sim, na época de carnaval, porque eu quero ver todos esses caras morrendo tudo. Esses coisas de samba. É. Então seria o quê? Seria uma doença sexualmente transmissível? Ia ser uma DST. Provavelmente. Cara, é alguma coisa que tinha que usar, sei lá. Eu tô livre que eu nunca ia pegar, né, cara? Cara, e se tratando de carnaval no Brasil, ia pegar mais rápido que com mordida, velho. Caraca, uma picareta, né? Faria muito mais sentido. Mordida é o cacete. Ia ser na sacanagem. Perto de um bloco de rua, respirou o ar, pegou. Peraí, só rapidinho, não tem uma revista assim? Não tem uma HQ que fala sobre doenças sexualmente transmitíveis que transforma as pessoas em mutantes? É Crossed. Não, cara. Não é Crossed, não. Não, mas peraí, outro dia a gente fala de Crossed. Tem uns outros caras aí que falaram do autor de Crossed, então... agora a gente tem que esperar esquecerem o podcast deles pra falar disso. Ou a gente tem que esperar o site deles cair de novo, né? É, ou isso. Como a gente tava esperando que não voltasse no ar pra gente gravar esse assunto? Que mal, ou seja, frango vai retornar. Não cite nomes, não cite. Foco no apocalipse zumbi. Tá. Vai ser um apocalipse zumbi transmitido pelo ar no carnaval. Todo mundo. Peraí. Com narração do Galvão Bueno. Acabou! Por favor, Dadá, faça as honras. Aí você vai vendo, vai entrar essa alegoria de zumbi, amigo. Olha lá que maravilha. Muito bom, Dadá. Beleza. Zumbis, como que vai ser o zumbi? O zumbi, ele vai ser zumbi do Romero, vai ser zumbi do Snyder, vai ser zumbi lento, rápido, como? É, do Romero. Peraí, né? a gente quer sobreviver? A gente quer sobreviver? Pessoas, primeiramente temos que ser didáticos. Que tal falar pros nossos ouvintes quais são as diferenças entre esses zumbis? Eu acho que se eles não sabem, eles têm mais que ir pro inferno, mas se o senhor quiser fazer a gentileza rapidamente, fique à vontade. Ah, bom, então... Tentando não ser tão didático assim, que eu quero também que eles vão pro inferno. Os zumbis do Romero são os clássicos zumbis lentos, devagar, que parece que vão se arrastando. E o Sr. Zack Snyder, aquele filho da puta, criou os zumbis do Usain Bolt, que parece que foram treinados com leões na África, que correm pra caralho, pulam em cima de todo mundo e nunca se cansam. Ah, sim, os nossos zumbis, eles são... É uma doença ou eles são mortos-vivos? E estão apodrecendo. Ué, bom. Começou com uma doença e eles vão ficar podre, porque tem que ser zumbi de verdade, cara. Não é raiva, não é... Começa com uma doença que vai apodrecendo eles, cara. Beleza, é tipo uma lepra mais grave, certo? É o carnaval, é o câncer, né, do Brasil. Tá, e eles... Então eles vão ser do tipo lerdo não, também. O câncer do Brasil é Brasília, cara. Não é só o carnaval. Ó, ah, peraí. Ele só... Tá, então o nosso apocalipse zumbi vai incluir mutantes, zumbis. Não, mutante não. Pelo... Não, eu falei errado. Cala a boca, peraí. Tá. Então vão ser zumbis, zumbificados por um vírus, sei lá, pelo ar. E eles vão apodrecer, então eles são zumbis lentos que apodrecem. Estamos todos certos com isso? É bom, porque assim a gente tem alguma chance de sobreviver pelo menos, né, cara? Se fossem os zumbis corredores, a gente não ia ter a menor chance, cara. Cara, eu não vou ter chance nenhuma, eles podiam se arrastar pelo chão, que eu não vou ter chance de sobreviver. É óbvio, eu vou ser um deles, logo de cara. Beleza, ambiente. Então, Rio de Janeiro, grandes centros no carnaval, certo? Grandes centros. Tá. Muito bom. Pra quem é o melhor lugar que se passar um carnaval do que no Rio de Janeiro? É que eu sou de São Paulo, eu não tenho referência, eu não conheço o Rio de Janeiro. Então por isso eu também não conheço, mas qual é o lugar que é o carnaval? É lá, cara. Mas isso é relativo, cara. Aqui em São Paulo tem muito lugar que dá carnaval também, saca? Sim. Então vamos lá. Estamos todos nas nossas casas, por alguma razão a gente tá assistindo o Galvão Bueno... Narrando o carnaval. Vamos fazer de conta que a gente mora na mesma cidade, tá? Isso. Seja, boa. E tem um surto. As pessoas começam a agir estranho, falar... chocolate. E... e saem tentando morder as outras pessoas, aquelas que não são zumbificadas. Do nada tem um surto, explode todo não, mundo. Não, mas eu posso acrescentar detalhes a essa sua história? Sim, por favor. Então é o seguinte, começou no carnaval, só que é o seguinte, como muitas pessoas começaram a ir pro hospital com uma doença que deixar, não sei, como pode ser isso? Eles chegam no hospital em que estado? Tudo bêbado, tudo fodido. É, cara, todo mundo pensa que eles estão bêbados, tá ligado? Ninguém vai desconfiar. Eles só vão ficar aqueles desmaiados, né? Desmaiados, né? Eles só não ficam bons de novo. Ainda dá, antes de mais nada, eles nem iam conseguir entrar no hospital, né? Porque ia ter uma fila gigante. Boa. Não ia ter, porque eles não conseguem. No Brasil, tu não consegue entrar no hospital. Já não precisa ser zumbi pra isso. Não, imagina a sua situação. Carnaval. Rio de Janeiro, zumbis. Tipo assim, tu ia olhar pra aquele sujeito podre, vindo na sua direção, fedendo, falando arrastado, tu, parceiro, aí, fantasia maneira, mas tu manguaçou pra caralho. Esse cara tá muito louco, cara. Cara, tu ia achar que o sujeito é um cracudo, né? Então já temos um problema que o diagnóstico de um apocalipse zumbi ia ser demorado. Cacete. Até cair a ficha de alguém que aquilo muita é. Muita gente já normal. Ia ter sido infectada, cara, quando der caísse a ficha. Exatamente. Mas vamos dizer que nós não nos infectamos. Porque afinal a gente é nerd e não sai de casa. É, a gente não tem vida social. É, no, principalmente no carnaval, eu ia ficar em casa escutando heavy metal. É, exatamente. Você ou percebe... na sexta-feira gravando podcast. É. Meu Deus. Você percebe que tem algo errado. Por alguma razão as pessoas estão se chacinando na, no, nos desfiles na TV, o né? Dada, o Dada ia mandar pra gente a página inicial do UOL. Véi, olha ali, mano. Então, tá todo mundo louco, meu. Muita gente se mordendo, meu. Enfim, primeiro passo do apocalipse zumbi. Tem um surto, as ruas estão cheias de zumbis. Outbreak. Outbreak. É o primeiro momento. O que fazemos? Cara, eu ficava preso em casa. Ficava a porta. Ah, mas isso quando acontece isso, você tá na rua, Léo? Você vê pela internet? Não, nós descobrimos pela internet. A gente não sai de casa, Sorg. Não, peraí, mas ó, normalmente, feriado de carnaval, as pessoas viajam. O inferno, por exemplo, viajou no carnaval. Não, né? Mas a gente já tá na mesma cidade, Dada, esqueceu? Estamos todos na mesma cidade? Isso, ah, é verdade, isso. tem razão. Pessoal, de preferência até na mesma casa, um QG gigante. Não, é uma república agora. Mas vamos colocar isso da seguinte forma. Quando acontece esse tipo de situação, existem duas reações naturais. Ou você vai simplesmente trancar a sua casa e colocar a geladeira na porta pra nave entrar, ou você vai tacar tudo que você pode dentro de um carro e você vai meter o pé. O que nós faríamos? Cara, considerando que a gente tá numa cidade grande, eu ficaria trancado em casa, cara. Trancado em casa. Outbreak, é o que... Cara, todas as pessoas que vieram pro carnaval viraram zumbis. Cara, mas cara, cheio, é o Brasil inteiro, tipo, o Brasil inteiro naquele pedaço ali da Avenida Brasil, do Copacabana, sei lá. Meteria. Não, imagina a Paulista. Eu entraria no carro e meteria o pé. Tá, agora mas é o seguinte, você. Aí você fala o seguinte: eu vou colocar uma barreira aí. Isso é porque o núcleo preto do grupo e ele é seu primeiro a morrer. E você é o japonês, então você pode ter que ser o segundo. Pois é, eu tenho que manter o roteiro. O roteiro diz que eu tenho que ser o primeiro a morrer. Quanta gratuidade. Fala, Dada, o que você ia dizer? Então é o seguinte, quem falou que ia entrar no carro e ia meter o pé, cara? Eu. Então, só que é o seguinte, isso tá acontecendo também em outras cidades. Então, para que algumas cidades próximas não peguem essa mesma doença, eles estão bloqueando as rodovias. Então você não pode ir pra outra cidade. Esse, bom, esse mas peraí, Dada. Peraí. Esse outbreak é numa cidade só. O foco foi nessa cidade onde nós estamos. Ah, tá. Mas Dada, você tá ignorando uma coisa. Sim. Quem isolaria a cidade seria o governo brasileiro. Cara, isso ia demorar uma semana só pra eles terem ciência do que tá acontecendo. Tem razão, é Brasil, tem razão. É. Não ia acontecer. Então vamos fazer o seguinte: a gente ficou trancado e o Nuco fugiu. Cara, a gente não podia deixar o preto fugir, cara. Não, cara, você tem que ter o preto do lado. O Nuco vai ter a história paralela. Não, cara, vocês estão ignorando o seguinte. Deixa eu tentar explicar. Não, Nuco, você tem que estar com a gente, você tem que estar do lado da gente, porque você é aquele reserva, sabe? Por exemplo, eu andaria do lado do Eunuco, porque se desse alguma merda, eu já saberia que ele seria o primeiro a morrer, o que me daria tempo de fugir. Não. O preto ele é isca, pode ser então. O primeiro a morrer, mas o preto só morre em situações do tipo, ele entra no lugar errado, ou ele vai buscar mantimento. Na hora da corrida, o primeiro a morrer é o gordo. O inferno ia se ferrar, cara. O inferno ia ser o primeiro, cara. É verdade. Mas beleza, vamos dizer o seguinte, a gente se fechou, ok, estamos nos protegendo e o apocalipse rolando. As pessoas estão se fudendo, estão virando zumbis. Daqui a pouco vai começar a faltar eletricidade. Isso era uma dúvida, cara. Quanto tempo será que dura sem manutenção a eletricidade? Uns 3 dias. Pelo seguinte, a energia elétrica que não é utilizada vai começando a se acumular. E chega vamos dizer que de uma hora para outra todo mundo para de consumir energia elétrica numa cidade. Só que essa cidade ainda está sendo alimentada. Daqui a pouco vai tudo começar a pipocar por causa de acúmulo de energia. Essa aí eu aprendi assistindo o Discovery Channel. Mas é o seguinte, ó, peraí. As pessoas já estão correndo na rua, já tem carro explodindo, Michael Bay. Não, ainda não, porque tá no começo. Então tá. Efeito dominó, vamos começar. Porque a gente tá falando pra caralho, falando pra caralho sem ordem e a gente não tá definindo como as merdas vão acontecer. Então vamos no efeito dominó. Primeiro, no momento em que começar o surto, vai ser cada um por si e Deus por todos. Tá bom, a gente ficou todo mundo junto no mesmo lugar, mas muita gente vai meter o pé. Isso significa que é gente batendo em carros, gente explodindo posto de gasolina, gente derrubando postes de luz. E vamos pensar no lógico. Você trabalha numa hidrelétrica, você trabalha na Light. E de repente você descobriu que tá acontecendo um surto de zumbis na porra da cidade. Foda-se o seu emprego, você vai correr atrás da sua família. Ou você vai pra um lugar seguro. Então, quem trabalha nesses serviços de manutenção, como eletricidade, gás e água, essas coisas só funcionam porque tem alguém apertando um botão ou girando uma manivela. Essa galera vai meter o pé, então tudo isso vai parar de funcionar. Aí é que tá exatamente aí por isso que eu fremo, exatamente por isso que eu falei que em cerca de 3 dias esses serviços começam a morrer, porque é o tempo que demoraria sem ninguém mexendo pra começar a abrir o bico, entendeu? Ok, nós estamos no primeiro dia, vamos contar por dia. Aí é que tá, cara, o primeiro erro de qualquer apocalipse, isso eu já tive em vários, né, cara? Eu sou um especialista. Primeiro erro seria esse daí que o Nuku descreveu. Todo mundo saindo pra ir em busca dos seus entes queridos, enfim. É a primeira coisa que a gente não devia fazer no primeiro dia. Sair de onde a gente tá, cara. Aguentar os, sei lá, primeiros 3-4 dias parado onde a gente tá. E uma coisa, pra não sair dali, cara. Se a filha ficar escondida no lugar, tem que ter duas coisas principais. Primeiro, tem que obstruir todas as entradas e saídas. E segundo, tipo, tem que ficar no silêncio, tem que ficar no maciota. Se alguém começar a chorar, nós podemos morrer, arranca os dentes do filho da puta e cala a boca dele. Então, se o inferno estiver perto e ele, a gente contar uma piada, tipo, a gente contar uma piada não. Se o inferno estiver perto e a gente perguntar, pô, quem foi que deu, que cagou aqui e não deu descarga? Ele vai responder, é a sua mãe. E vai começar a rir com o Azaghal por meia hora. A gente amordaça ele e a mordaça na boca e a bolha na bunda. Não, a gente podia matar o inferno e comer ele aos poucos. O inferno ia durar uns 3 meses. Não, mas a gente não ia fazer isso no primeiro dia. A gente não ia estar tão psicopata a ponto de ir pro... Primeiro dia. Tipo assim, ó. Do hambúrguer ao canibalismo em 24 horas, aí não, né, cara? É que eu esqueci que é o primeiro dia. É o primeiro dia. Eu só quis ser gratuito. Então no primeiro dia... Mas a gente tinha que continuar alimentando o inferno, porque ele seria a nossa fonte de comida no futuro. Porra! Então no primeiro dia, ok, a gente decidiu que é melhor não sair de casa. É, primeiro dia a gente ia estar feliz, né, Léo? Cara, tá acontecendo mesmo, cara, meu Deus! Foda, cara, a gente ia se achar os senhores fodões, juntar todos os facões em casa, até começar a cair... A gente tava certo! Enfim, vão passando os dias, os serviços essenciais começam a ir pro saco. Então, começa a parar a eletricidade, obviamente ficamos sem internet. Aí começam os problemas. Aí começa a bater o desespero. Aí começa o problema. E aí, vamos dizer que a gente tem um radinho à pilha. A pilha não, a manivela, pra gente poder... Legal. Todo mundo, aquele escondido. Então a gente não fica totalmente isolado. Mas agora estamos sem eletricidade e muito pior, estamos sem internet. O inferno não pode mais jogar SimCity, tá surtando. O Eunuco não pode mais comentar no Facebook, né? Nada de X-Videos, não! Aí, ó, aí entra o HD externo do Eunuco, cara. Sem eletricidade, não! Se bem que a gente não ia ter luz também, né? Não ia adiantar muita coisa. Não ia ter eletricidade. E aí? Chegamos num ponto crítico em que não temos acesso à pornografia. O que faremos? Cara, esse é um problema sério, cara. A primeira coisa é procurar uma mulher, né? Isso daí teria que ser depois, cara. Porque a gente... Depois, cara, a mulher é o essencial, cara. Cara, mas a gente precisa de mantimento. Cara, mantimentos e um lugar seguro. Ó, lembre-se que a gente tá sem eletricidade. Então coisas que estragam logo vão começar a estragar. Ó, regras básicas: a gente precisa primeiro de remédios, depois água, porque você pode ficar uma semana sem comer, mas você não aguenta 3 dias sem beber água. A gente precisa depois de comida, assim, comida mesmo, nada que estrague, tipo biscoito. A gente precisa de coisa que dure, tipo miojo. Enlatada, miojo, biscoito, essas coisas. Nada que precise de geladeira, nada disso. E aquela história de vamos arranjar armas, esquece. No Brasil, não. Por dois motivos. A arma aqui só vai ter em 3 lugares. Vai ter com os militares, com os policiais e com os bandidos. Nessa hora, os três são a mesma coisa. Vão sentar o dedo em quem tá vivo e quem tá morto e chegar perto. Então esquece, mano. Tua arma vai ser um porrete e uma faca de cozinha, olha lá. É, e outra, e eu que junto com isso aí que o Nuko falou, ainda que a gente tivesse, que fosse um revólver, cara, que fosse uma arma de fogo que a gente tivesse, não ia ser esse mar de headshot que é em filme. Porque a gente não sabe atirar, cara. Então, assim... Atirar e munição vai embora rapidinho. Os caras de filme têm munição infinita, cara. Eles tudo tem cheat code, esses filha da puta. Então, ia ter que ser uma arma branca mesmo. Uma coisa, cara, que eu acho que a gente... Peraí, Sorg. É, uma coisa que a gente definiu é o seguinte. Se a gente tá nesse cenário, nesse grupo, cara, grupo de fora que se foda. Isso é regra. Apareceu a mãe do Mo, a minha esposa, a esposa do Dadá, aí sim, alguém que a gente conheça. Agora, chegou, pelo amor de Deus, me salva, foda-se, meu filho, tchau. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre me considerei um grande de um filho da puta, então pra mim não vai ser problema nenhum fazer isso. Cara, sobrevivência em primeiro lugar, cara. Exatamente. Caridade é coisa de padre. É, o cara pode estar infectado, né, cara? Exatamente. Abrindo só um parênteses, uma coisa que eu acho genial no CrossFit que o Gatien fez foi quando eles encontram aquele grupo de crianças, cara. O que eles fazem? Eles matam todas as crianças. Cara, aquilo ali isso não é genial, não, isso é perturbador. Não, é genial, cara, porque assim, eles estão. É genial que eu falo assim, no sentido da sobrevivência, cara. Porque é o que a gente tá falando, eles estão tentando fugir pra um outro lugar. Eles acham um grupo de crianças que vão dar trabalho, que vão atrasar eles, que eles vão ter um cuidado hiper redobrado, sabe? O que eles fazem? Eles tomam a decisão de matar as crianças. Eu não tô falando que é a decisão correta, mas nesse cenário, igual a gente tá falando, aparecer um grupo. Um outro grupo, uma pessoa sozinha que a gente não conhece, que se foda, cara. Aí é que tá o que o Sorge falou, Sorge, cara. O que, Sorge, que é correto e o que, é que não é correto numa hora dessa? Eu vou pegar o seu gancho pra colocar dois questionamentos. O primeiro é um questionamento, o segundo uma explicação. O questionamento da sobrevivência versus a moral. Porque moral, de certa forma, é aquilo que é estipulado pela sociedade. Se não vai existir mais uma sociedade, então tecnicamente não vai ter mais moral. Vai ser cada um por si e ninguém pode se sentir mal com isso, a sua consciência, mas foda-se, ela não tem mais nenhuma utilidade agora. E tem também a questão da indagação que eu ia fazer. Até onde você iria? Tipo, falar que você vai matar é fácil, mas a pergunta é, matar como? Matar quem? Matar quando? Ah, cara, você faria isso? Você teria coragem de fazer isso, cara? Só vivendo a situação, cara, você não pode... Só na hora. Então, enquanto a gente não chegou no ponto de matar ninguém, se aparecer alguém, de repente, a gente sutilmente, sei lá, dá com um taco de beisebol da nuca e rouba todos os mantimentos. Não, é aquilo, cara. Eu acho que a princípio, no início, usando agora de alinhamento de RPG, a gente não seria evil, mas a gente seria neutro, né, cara? A gente não faria nada, não ajudaria e nem ferraria com a pessoa. A gente vai te ajudar, só que não. mas aí é o seguinte: a gente não vai ser nem good nem evil. Só que o seguinte, nós estamos nos primeiros dias, né? E a gente não teria chegado a esse ponto, então. É por isso que eu falei. Primeiros dias, cara, a gente não seria neutro. Seguinte, cara, a gente não vai te ferrar, mas também, cara, não espera a ajuda da gente. Eu acho que nos primeiros dias todo mundo ia estar sofrendo de transtorno de obsessivo, compulsivo, ou algum tipo de choque da situação. Menos os nerds. Os nerds sabem exatamente o que fazer. É que as pessoas iam entrar em negação, cara. Eles iam achar que isso não é tá certo, isso não tá acontecendo. Não, Creed, eu acho que as pessoas que entram em negação... Não, super. Merda, hein, super. Eu acho que as pessoas que entram em negação são as primeiras a serem devoradas. Isso não está acontecendo, vem um zumbi e arranca o pescoço. Por isso que eu falei, Onuko. Assim, eu não tô dizendo que ia ser fácil, né? Admitir, mas que os nerds iam estar muito mais preparados que a sociedade normal, isso é fato. Porque o nerd ia. Se o nerd visse a mãe dele com metade do cérebro pra fora, cuspindo babando uma gosma verde, esticando o braço e sem conseguir articular uma palavra, ele não ia chegar e falar: mamãe, vem cá, eu tenho certeza que tudo vai ficar bem. Eu discordo mesmo na cabeça. Veementemente disso. Porque eu acho que só porque você tem conhecimento de que algo pode acontecer e talvez como você vai reagir a isso, não significa que na hora você vai ter a reação exata. Só porque o cara viu todos os filmes de zumbi, jogou todos os Resident Evil e aprendeu a usar uma katana porque gosta muito de cultura japonesa, não significa que na hora que ele der de cara com a mãe dele morta-viva, ele não vá tremer na base aí e fazer o café. Eu não disse que ia ser fácil, mas que em conhecimento teórico os nerds estão à frente dos outros, isso aí eu acho que... Mas, cara, nessa hora a teoria não vai adiantar de porra nenhuma. Peraí. É uma questão, a gente tá supondo que nessa situação a gente saiba o que é zumbi, né? Sim, porque... sim, nós sabemos porque nós somos nerds. Então, a gente porque sabe se que você for é. Ver todo. Peraí, Ela. Se você for ver todos os filmes, filmes já feitos com zumbi, quer dizer, praticamente todos, nenhum deles tem referência a zumbi, sabe? Ninguém, quando essa situação ocorre, ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe o que é um zumbi. É mas a gente tá. Os personagens de filmes são idiotas, cara. Eu sei, mas a gente tá considerando a situação então de que a gente sabe o que é um zumbi. Claro, anos e anos de cultura pop nos ajudaram a descobrir quem são essas pessoas. Mesmo, cara, na boa, assim, se você vê um cara andando na sua direção, tipo, lentamente, meio mancando, assim, não falando, bom, não falando nada com nada, você pode pensar que o cara tá bêbado, mas... Retardado, né? Ou retardado, sim, mas você vê uma multidão de retardados, cara, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Entendeu? Exatamente, o Dora falou tudo. Lembre-se que estamos no carnaval, cara. Cara, vai ter milhares de pessoas. É muita gente, cara. É muita gente. Se você vê um grupo de retardados vestindo abadá, é retardado. Agora, se você vê... esses aí não iam ser pego, porque precisa de cérebro, né, pra ser, né? Exatamente, cara, vocês não iam ser... Alguém vai querer bater em mim agora. Ok, então chegamos à conclusão que a gente precisa passar no mercado mais próximo pra roubar biscoito e enlatados. E bolinho Ana Maria. E bolinho Ana Maria, porque eles não vão mais ser fabricados, o vencimento dele acho que é 3 meses. Depois... Zumbiland, né? Zumbiland, você nunca mais vai ter. Último bolachinho Ana Maria. Você não acha que todo mundo teria essa mesma ideia que a gente teve? Isso é um problema. Todo mundo, que assim, ó... vamos considerar... Não, a gente tá considerando que a gente está no terceiro dia, já começou acabou a luz, acabou a água. A gente ia pensar o quê? A gente precisa arranjar água e comida. Todo mundo ia ter a mesma ideia praticamente, cara. Ao mesmo tempo. Mas quem todo... é todo mundo? Quem não... Todo mundo foram contaminadas. Cara, isso é impossível de precisar. Isso é impossível de você precisar. Porque se todas as pessoas fizerem o que a gente fez, elas vão ficar trancadas dentro de casa. Então você pode, de repente... Não, aí é que tá... Pera aí, deixa eu terminar, pô. Ou você vai supor que toda a vizinhança foi devorada, ou que tá todo mundo escondido embaixo da cama. Você não sabe quem é que não tá infectado. Eu acho que, assim, ó... supondo... A gente é um grupo nerd... E por isso a gente tá, entre aspas, melhor preparado. Mas quem disse que a gente é o único grupo nerd que tá por aí? Vamos dizer que... A gente tem outras pessoas que estão preparadas com o mesmo tipo de informação que a gente teve, entendeu? Sem contar o exército, né, cara? Pô, o cara tem uma força tática. Nessa hora, cara, esquece exército. Peraí. Isso eu queria até falar com você, já que o Dada já puxou o assunto. Então deixa eu mandar. Porque é o seguinte, estamos no Brasil, certo? Sim. Quem foi que... Sabemos, né? Até onde sabemos, estamos. Infelizmente. Tá. Estamos no Brasil, e todo mundo sabe como as coisas funcionam no Brasil. Aqui no Brasil, tudo funciona na coxa. Se acontecesse um apocalipse zumbi, no segundo dia, pelo menos, as pessoas mais poderosas da civilização, da nossa sociedade, que são as pessoas ricas, os políticos, os militares de top de linha, já teriam metido o pé para um lugar seguro. Há muito tempo. O general... Um lugar seguro ainda Brasil, né? Não, o general não ia aparecer lá. Vamos, homens, vamos acabar com esses monstros. Ele ia mandar, foda-se essas porra, deixa isso na mão dos recrutas. Sem uma hierarquia, sem uma cadeia de comando, ia virar cada um por si. Você acha que ia ter policial e militar na rua enfrentando? Porra nenhuma. Quando eles mas aí você vai de encontro ao seguinte, cara. Mas quando eles perceberem... Peraí, quando deixa eles perceberem que não tem mais cadeia de comando, eles iam se debandar também. Porque aquilo, você é soldado, tu tá lá dando tiro em zumbi, aí de repente você fala, pô, sargento, avisa pro tenente que acabou a munição pra mandar uma outra reserva. O cara vira e falou, ih, o tenente vazou, o tenente não tá mais aqui não, parceiro. Você vai ficar lá? Porra nenhuma, você vai meter o pé também. Então é só uma questão de tempo até que a estrutura inteira se desfaça. Ou seja, em 3 dias, não ia ter mais militar, não ia ter mais bombeiro, não ia ter mais policial na rua, não, cara. Entre aspas, a gente ia voltar pra Idade Média, né, cara? Assim, teríamos os feudos ali, digamos, né, cara? É, isso é uma coisa que eu sempre defendi, cara, que a nossa sociedade, ela é muito frágil. A gente pode voltar pra um ponto de Idade Média, assim, cara, muito rápido, véio, em questão de dias. É, cara. Sem exagero. É, cara, você corta a eletricidade, velho, a gente fica totalmente rendido, entendeu? A gente é totalmente dependente toda essa tecnologia que a gente criou, cara, nesses últimos, sei lá, 100 anos. A gente é muito vulnerável. A nossa sociedade é regida por algo chamado sistemas complexos. São as estruturas que se interligam para fazer com que as coisas funcionem. É aquilo que eu falei, se o cara que aperta o botão em Furnas parar de trabalhar, você no Rio Grande do Sul não vai ter mais eletricidade, mas eu na Bahia também não vou ter daqui a pouco. Então o que é que acontece? No momento em que uma peça da engrenagem deixa de funcionar, a máquina inteira vai falhando aos poucos. É, imagine Angra 1, cara. Porra! Cara, pense só nas possibilidades. Você ia ter acidentes nucleares, você ia ter vazamento de esgoto nas reservas de água potável, você ia ter obstrução de encanamentos de gás que poderiam causar explosões, você ia ter uma porrada de situaçãozinha que ia acontecer uma em cima da outra, que ia fuder a sua vida mais do que zumbi. É, o Anuco falou uma coisa agora, outro motivo da infecção da água, outro motivo pra quando a gente for no mercado pegar água potável, água de falar isso, água mineral, galões, cara. Aqueles galões, né? É, bota na lista aí, Léo, que a gente tá precisando. Tá certo, então vamos considerar o seguinte, que a gente conseguiu mantimentos, né, água e comida, isso no, sei lá, quarto dia. Qual seria o próximo passo, então? Achar um lugar seguro, né, eu acho, né, cara? O próximo passo seria estudar uma forma de locomoção. Porque se a cidade estivesse em polvorosa, as pessoas tentando fugir, provavelmente ia ter muitas ruas obstruídas, muitos carros impedindo a passagem, e a gente ia ter que encontrar uma forma de transporte que fosse... Vamos supor assim... Segura e rápida. Vamos supor que já... Que a gente não saiu que nem maluco. A gente esperou a poeira baixar. Vamos supor que a gente já tá lá pela segunda semana, mais ou menos. A gente tem nossos mantimentos, mas a gente esperou passar aquele outbreak inicial ali, que tava todo mundo saindo correndo que nem louco, que nem barata tonta. A gente viu que isso aí não ia ser legal. E a gente esperou a poeira baixar. Tá entre aspas, uma calmaria agora. É. Digamos assim. Só tem zumbi na rua. Quem não foi contaminado ou já morreu ou se mandou. Isso, a gente ficou na moita até a poeira baixar, entre aspas. Aí isso me leva a uma segunda pergunta. Uma nova pergunta, aliás. De nós aqui. Quem é que não sabe dirigir? Eu. Eu também não sei. Eu. Fudeu. Que grupo de merda, né? Ou seja, já estão cientes que se eu ou o Léo morrermos, vocês vão ter que ir a pé. O Sorg dirige também, não? Sorg dirige, Sorg? O Inferno acho que dirige também. Mas, cara, não, é o seguinte, eu acho que um carro seria um erro, no caso, né? Porque não, o carro você depende da gasolina, né? E ficaria meio complicado. Caso, o que nós faríamos é o seguinte, a gente não ia pegar os meios de transporte como fixos. Porque hoje em dia todo meio de transporte é fixo. Você tem um carro, é o seu carro. Você não faria isso. Você pegaria um carro até um ponto seguro e abandonar ele e pegar um outro forma de locomoção. Ou seja, quem é que sabe roubar carro aí? Ah, mas isso não ia ser problema, cara. Cara, o que é que gente morta dentro do carro? Você sabe fazer ligação direta, então? Cara, a gente pega um tutorial na internet antes de estudar. Não é internet, mano. Nos primeiros 3 dias. Não, cara, morta dentro de carro com chave ali, isso não ia faltar, isso não seria problema. Ah, cara, eu sou a favor de uma bicicleta mesmo, cara. Cara, mas eu acho que o carro seria um erro. Cara, galera, peraí. Vocês têm que pensar o seguinte, lembrem-se que do tipo do zumbi que estamos falando. É o lerdinho. É o zumbi lerdo, é o zumbi que em tese, a menos que tivesse concentrações muito grandes, dá pra fugir. Teria que sair a pé da rua. Mas tá aí, Léo, a gente não sabe aonde ia ter concentração, cara. É verdade. Tipo, que nem juntos, o... Entendeu? É, você né? Dobra a esquina, vem aquela multidão. É, verdade. O que o Sorg ia falar do carro aí, Sorg? Ah, eu acho que carro é um erro, cara, porque a gente, tipo... Barulho? A gente anda... Não, nem questão do barulho. Mas a gente vai andar até onde conseguir. Só que eu acho que sim, a partir do momento que está tendo essa infecção, isso pode ser suscetível a todas as pessoas que estão no momento dirigindo. Então você pega uma avenida aí, Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, na hora do rush, vai estar hiper congestionada, cara. Você não vai ter por onde passar. Então, além do que, as pessoas que sobreviveram, que vão estar, os outros grupos sobreviventes próximos a essa... onde estão todos os carros parados, cara, eles já vão ter passado lá saqueado em busca de combustível, das baterias. Mas, Sorg, não, mas aí o seguinte... Pera aí, Dadá, pera, Dadá. Fala. Em busca de todas as peças que podem ser usadas. Peça sobressalente, né? Isso, que podem ser usadas para algum tipo de... para uso, bateria, o step, alguma coisa assim, cara. O macaco, as ferramentas que tiver nos carros. Então, acho que a gente... tentar pegar um carro, ter um carro, acho que seria um erro, cara. Eu acho que seria interessante saquear os carros pra tirar aquilo que a gente poderia usar. Não, mas, cara, é o seguinte, ó. Peraí, Dadá primeiro, depois o Sul. Mas aí o seguinte, você falou, os outros grupos iam passar lá e saquear. Tudo bem, a gente vai ter que dar a sorte de termos um dos primeiros grupos a passar por ali. E outra, se você pega 23 de maio aqui, na hora do rush, cara, tem carro a dar com o pau, entendeu? E assim, se você for passando de carro em carro, pô, você vai ficar ali o dia todo, cara. Mas você vai ficar passando de carro em carro num lugar cheio de zumbi, cara? Então, tipo, não dá, você... entendeu? Ou o seguinte, a gente ia falar assim, vamos naquele carro ali, a gente ia montar uma estratégia pra identificar carros que poderiam ter alguma coisa. Carro com coisa de bebê, bom, pode ter alguma coisa de criança ali. Então seja uma família grande. Bom, vamos abrir o carro pra ver se tem alguma coisa lá dentro. É uma família grande, deve caber mais coisa, entendeu? Deve ter coisa dentro do carro. Algo que a gente possa saquear. A questão do carro dentro da cidade, na verdade, tem um problema, que é o seguinte: você imagina que vai ter, sei lá, milhões de pessoas tentaram fugir de carro. Cara, você lembra aquela cena do Impacto Profundo que mostra? Eu ia falar isso agora, cara. Então, cara, imagina assim. 50, 60 quilômetros de pista parada por excesso de carro. A gente provavelmente ia encontrar isso, só que os carros iam estar parados de vez, porque não ia ter mais ninguém lá. Então, não teria como andar de carro. É por isso, Léo, que eu sou a favor de... O pessoal pode rir, né? Mas eu sou a favor da bicicleta, porque a bicicleta não requer combustível, relativamente baixa manutenção, e se der alguma merda, cara, você abandona aquilo e dá no pé. No carro não, cara. O carro, até você desligar, até você sair do carro e fugir, porra, fica meio complicado. Hein, Super, agora fica a pergunta. Quantos sabem andar de bicicleta? Eu não sei andar, hein? Caralho, Dadá, você já tinha virado um zumbi faz tempo. Quem é que ia levar o Dadá na garupa, cara? Não, mas na pedana, tá ligado? A gente faz o seguinte, a gente vai no Ibirapuera, pega aquelas, lá tem pra alugar aquelas bicicletas com 3, 4 lugares, saca? Mas, cara, bicicleta é bom, um peso morto. Porque bicicleta é praticamente, você pode usar em qualquer terreno, cara. Mesmo assim, seja no campo ou na cidade. Você pode usar em qualquer campo. Melhor que a bicicleta, a moto, acho que seria bem mais interessante. Mas, cara, moto é barulhenta. Mas a moto ia atrair zumbi pra cima de você. A bicicleta, cara, é silenciosa. A ideia da bicicleta é ótima, porque é silencioso, não depende de combustível. E se você, cara, se enfiar num lugar que fudeu, assim, você vai ter que correr, você não pode. Você não consegue. Joga a bicicleta em cima do cara, né? Não, cara, você pode botar a bicicleta no ombro e sair correndo, cara. Então, entendeu? Serve pra qualquer terreno, cara. Sei lá, aí você tem que atravessar um rio. Não vai ter um rio aqui na cidade, mas você levanta a bicicleta, atravessa, bota ela no chão e você anda de novo, entendeu? Cara, e sem falar que quantos aqui sabem consertar um carro? Quantos aqui sabem consertar uma motocicleta? Eu não sei consertar uma bicicleta, então não. Não, mas bicicleta é tranquilo, cara. Bicicleta. Eu poderia ser o ciclista da galera, não tem problema. Bicicleta, acho que não tem problema. Tudo bem, então o seguinte: a gente conseguiu um meio de locomoção. A gente ia precisar de quantos? 7 bicicletas. Mas agora vocês imaginam um inferno fugindo de bicicleta de zumbi, cara. Com todo aquele corpãozinho dele. Então, qual seria o próximo? A gente já conseguiu um meio de transporte. A gente já conseguiu os... Como é que se diz? Suprimentos. Suprimentos. Cara, aí é que tá o problema. Como é que a gente ia levar aí? levar os suprimentos andando de bicicleta, né? Cara. Ah, cara, numa mochila, pô. Cada um leva alguma coisa. Por isso que eu falei do carro, porque a gente ia precisar de alguma coisa que fosse capaz de ter tração até a gente sair da área que tivesse o maior nível de infectados. E quando tivesse um ambiente um pouco menos urbano, tipo interior, chegando na área rural, aí sim a bicicleta ia ser útil. Seguinte, mas você então, andar com uma mochila cheia de coisa numa bicicleta no meio da cidade, você vai morrer. Ah, mas aí é o caso, Eunuco. A gente tá falando assim de um grupo. Cada um podia levar alguma coisa na mochila. Não é que nem um carro. Cara, mas só que o problema é sete pessoas dentro de um carro, cara. Colocar sete pessoas ia sobrar o quê? Espaço pra botar... Mas sabe qual é o problema, Super? O negócio é o seguinte. Não dá pra ser algo do tipo, eu vou levar água e fulano vai levar as rações. Porque se de repente eu morrer, o grupo fica sem água. Cada um teria levar que levar um a sua parte. Eu acho que a ideia do carro acho que seria interessante se igual o Nuno falou, se não fosse no campo, por exemplo, numa cidade interior, algum lugar menos congestionado. Agora, se a gente está imaginando esse cenário, essa situação num grande centro, numa São Paulo, no Rio, eu acho totalmente inviável. A gente não ia conseguir cara, andar, né, cara? O Rio de Janeiro. Ô, Nuco, imagina que você, pra sair do Rio de Janeiro, você vai ter que, sei lá, atravessar a linha vermelha e ela tá forrada de carro. Você vai com o carro pra onde? Cara, o problema é o seguinte: se você mora numa cidade, você conhece vias alternativas. Existem 3 ou 4 formas de você sair da linha vermelha quando ela estiver congestionada. Só que, pra você fazer isso, você tem que estar disposto a realizar coisas que num apocalipse zumbi não é uma questão de disposição. Você vai fazer, que é passar por dentro de terrenos, que é passar na contramão, que é subir na calçada, que é passar na casa dos outros. Então você não faz isso hoje em dia porque você vai ser preso. Você fica preso. Você fica no engarrafamento lá 4, 5 horas porque você sabe que se você pegar aquele contorno e passar pelo quintal do sujeito, ele vai mandar a polícia te prender. Agora, no apocalipse zumbi, não. No apocalipse zumbi, você pode muito bem entrar pelo quintal do cara e sair na outra rua. É, o Nuco tem um argumento. Tá esquecendo não, sim, o seguinte, cara, mas eu ainda boto a mesma tecla. Você tá no centro, você tá num grande centro, no metrópole. Cara, você só tem prédio, só tem concreto. Mas é pra você, Sorg, é pra você poupar energia. Nem que seja pra você, por exemplo, pegar o carro. Só pra você sair do seu bairro. Pelo menos você não andou o seu bairro e não foi pego ali. Tipo, você vai andar 5 ruas, já é o suficiente pra você depois meter o pé. É assim, então, a gente teria que pegar uma Kombi, então. Uma Kombi, estamos de acordo? Uma Kombi. É uma van. Pra conseguir botar as bicicletas em cima da Kombi, então. Uma van, tá? Tem que passar por cima de qualquer zumbi que aparecesse. Zumbi e pessoa também. É, imagina zumbi e pessoa também, né, gente? Olha o preconceito aí. Imagina os traficantes, né? Aí é que tá um problema, cara. Traficante ia virar o rei da cocada, né? Nesse. Não, aqui no Brasil, cara. Eu penso da seguinte forma. Olha, favelas têm os seus piores e os melhores lugares pra você ficar. Seriam os piores lugares porque, já que são ruas estreitas e uma grande população, o surto ia se espalhar com muita velocidade. Mas ia ser um ótimo lugar porque, nas áreas que não fossem totalmente infectadas, iam virar como pequenas fortalezas. Os bandidos iam virar literalmente os senhores do castelo. O negócio é o seguinte, a gente manda nessa porra aqui, e quem não obedecer a gente vai jogar lá fora, não vamos nem gastar bala. Ia ser assim. Então o quê? É, você tinha a opção, ou você fugisse da cidade, ou você seria um escravo dos traficantes, por assim dizer. Com certeza, já sei aquela coisa do tipo, parceiro, você vai ficar aqui, mas você vai ter que trabalhar pra mim e eu vou comer a sua filha toda hora. Se não, vocês tudo vão lá pra fora pra ficar com os defuntos, já é? Eu não sei vocês, mas eu não ia virar vassalo de traficante, não, cara. Eu prefiro tentar continuar no que a gente tava seguindo pra fora aí. Ir para o interior. É. Tá certo, então a situação é essa. A gente está saindo da cidade com a nossa Kombi e as nossas bicicletas. Pra onde a gente iria? Tem que ir pro campo, né, cara? Interior, assim. Run to the hills! Alguma cidade interior. A gente conseguiu sair, já se passaram muitos dias. A gente conseguiu sair dos grandes centros, assim. Um mês já. Estamos mais pra periferia da cidade, não saímos ainda. Carregando nossos mantimentos, arrumamos uma van. E agora? Questão de. Vamos. Já que agora que a coisa começa a ficar séria, né? A gente conseguiu sair de uma cidade infestada de zumbis e agora a coisa ficou séria. Agora vai ficar pior. Não, assim, ó, questão. Nesse meio tempo, peraí, nesse meio tempo, a gente passou no mercado. e arrumamos cabeamento para ligar o notebook e o HD externo do Eunuco na bateria da van. Nossa. Isso é muito importante. Nem pensava, mano. Tipo assim, eu já não tenho pinto mesmo, não vou precisar me preocupar com regra 13. Nessa hora eu quero viver. Questão de defesa mesmo, cara. A gente ia precisar de algum tipo de arma. O Eunuco refutou minha ideia da arma branca. Mas eu acho que pelo menos a gente precisaria ter alguma arma branca com a gente, cara. Entendeu? Ah, porrete, cara. Não. Sabe por que não seria bom usar arma branca? Porque você estaria literalmente dando uma porretada num corpo cheio de fluidos e líquidos infectados que iriam espirrar em você. É, isso não ocorre nos filmes. Arco e flecha, cara, mas quem é que sabe mexer com isso hoje em dia? Não precisava ser uma arco e flecha. Dá uma besta, que é mais fácil de mirar. Uma besta, boa. Perto do meu trabalho tem uma loja de pesca que vende um arco por R$300. E é aquele arco profissional com rodaina e caralho a quatro. Puta, sim, cara. Isso seria ótimo, porque como todos nós somos arqueiros profissionais... Cara, aquilo é muito difícil de usar, cara. Ah, não, então, por isso que eu falei. Por isso que eu falei, uma besta seria muito mais útil. Uma besta, entre todas as opções que a gente tem, seria o menos difícil de atirar e a gente poderia pegar de volta a flecha. Besta? Ué, a gente tem o Dadá, não, né? Peraí, Mo. Ah, eu ia usar essa piada. Peraí, Dadá, caralho, cala a boca. Fala, filho da puta. Quanto tempo você acha que você demoraria pra recarregar, pra armar uma besta? Não, aí tá, é um tiro só, né, cara? Não tem tipo mais. O Mo achando que ele é o Meryl lá do Walking Dead. Não, cara. Peraí, Dadá, o que você ia falar? O cara, na verdade, eu ia xingar o Super, mas já que você me deu a palavra, cara, eu não sei. A gente usaria estilingue pra começo de conversa, que é a única coisa que a gente tem em mão. E dá pra fazer fácil. Cara, não dá pra arranjar arma que não seja faca, que não cara, seja facão. Estilingue é muito Danny Pimentinha. cara. Fala de mim que eu sou o Merlo, aí, ó. Não, cara, mas teoricamente era a única coisa que a gente conseguiria fazer, né? Alguma arma, cara, manual. Ó, quais seriam as duas armas que eu iria escolher numa situação dessas? As duas que seriam mais práticas pra qualquer situação. Um facão pra você cortar um arame, pra você cortar alguém, pra você cortar um pedaço de carne, um cortar pedaço alguém, de corda, muito bom, né, cara? Um pé de cabra, pra você cortar uma fechadura, abrir uma porta e sentar na cabeça de alguém de alguma coisa. Isso e matar um hobby, né? Ficou bem claro em Half-Life, ficou bem claro que um pé de cabra é muito útil. Cara, pé de cabra são ferramentas multiuso, isso é verdade. Concordo com o Nu. A gente poderia ter um canivete suíço, né? No caminho a gente passou numa Marathon. Numa loja de 99. Não, no caminho a gente passou numa Marathon, que é uma loja de materiais esportivos. Lá você acha canivete suíço, lá você acha luva de boxe, você acha taco de golfe. Ia pegar um monte de camiseta de futebol pra revender depois. Luva de boxe, né? Só uma pergunta. Pra você poder bater no zumbi sem encostar nele. A gente considerou uma coisa. Alguém aqui tem alguma doença? Sou diabético. Caralho. Porque eu tinha que... Tem que levar insulina pra esse filho da puta. Não, mas tá certo. É o preto, ó, que vai se ferrar primeiro, ó. Tá certo. Já tenho planos de contingência, já. Ai, meu Deus. Eu tenho problemas com pó, cara. Mas acho que não teria pó, né? Não teria. Vários dias de cidade deserta acumulando sujeira, nem ia ter problema nenhum. Cara, eu ia entregar a gente toda hora espirrando, cara. Eu sou alérgico a zumbi, sou alérgico a tudo. Vai morrer, filho. Pô, que maneira essa besta aqui que mandaram. Quem foi que morreu? Eu. Pô, foda. Mas é verdade, eu não ia dar pra tirar, não ia ser uma boa ideia mesmo. Cara, ia ser mais fácil eu me machucar com esse negócio do que eu acertar mortalmente. É mais perigoso, né? Negócio no chão do que na nossa mão, né? É, bem por aí. Bom, seguinte, estamos saindo da cidade, mais ou menos tranquilos. Já matamos alguns zumbis, atropelando eles, enfim. Ou sem querer. Carmagedon, igual Carmagedon? É, Carmagedon, sem querer, cara, é mais provável, é exatamente isso que... A gente, totalmente sem querer. Tipo, eu tô com o taco de beisebol, com o taco de golfe que eu peguei lá, eu vou fazer uma graça, entendeu? Ó, galera, como é que se faz? Eu rodo o taco e dou na cara de um zumbi. Isso ia ser legal, lá. Isso ia ser legal, cara, ficar em cima da Kombi, assim, uma vez pra cada um, tá ligado? Ficar dando porretaço na cabeça de zumbi, assim, no meio da estrada. Minha vez. a gente resolve, conseguimos sair, estamos no subúrbio, estamos saindo de um grande centro. Pra onde nós vamos? Eu voto no Acre, já que lá não tem ninguém. Eu acho que lá seria um lugar vazio, cara. A gente podia fazer a terra. A terra enxuta. Quanto tempo a gente chegar pra chegar lá? Peraí. Um de cada vez, cara. Vocês estão muito empolgados. Quem que foi o primeiro a tentar falar depois no Mou? Acho que fui eu. Eu só ia falar que o Acre não existe, não tem como ir pra lá. Exato. Gente, o mais perto é Mato Grosso. Dadá? Cara, não dá pra a gente sair daqui do Rio de Janeiro ou de São Paulo? Imagina o tempo que a gente ia demorar. Bom, apesar que é o seguinte... De bicicleta, nas, né? De bicicleta, cara. A gente ia virar lá um Roberto Carlos, cara. Né, cara? Interior de Minas Gerais é uma boa. É uma área de montanha. Se a gente tá saindo do Rio, o melhor lugar pra ir é Minas. E quanto a Niterói? Eu tenho um problema com esses lugares que não teriam, entre aspas, uma saída de emergência, que seria o mar, cara. Eu tenho um problema com isso. Será que seria uma boa a gente ficar no meio de um lugar onde não tem mar pra nenhum lado? Mas eu já acho o contrário. Eu acho que o mar seria uma boa saída, cara. É, mas então, por isso que eu falei. Mar, né, cara? A gente ia ficar o quê? Vivendo de peixe? Cara, vocês já leram Guerra Mundial Z? Max Brooks? Filme agora? Não. Eu li, é muito foda, principalmente porque mostra uma das soluções da raça humana pra poder sobreviver à guerra dos zumbis. Vai todo mundo pro mar, vai todo mundo morar em navios petroleiros. Em um ano, a raça humana acaba com todas as baleias do mundo. Nossa. Porque a gente usa elas pra comida e pro óleo delas pra combustível. Então, aí eu segui... Jesus amado. temos a seguinte situação. A gente tem que não apenas ir em Fique Seguro... Acabaram de me perder pro podcast. Segue aí. Não só um lugar que a gente consiga ficar seguro, mas um lugar onde a gente consiga continuar tendo mantimentos. Então, assim... Como estão os poderes constituídos nesse ponto? Você imagina que a essa altura... Qualquer tipo de governo já se reagrupou de alguma forma. Eu penso da seguinte forma: todos os nossos políticos iam se reagrupar em Brasília. Brasília seria completamente isolada por um cordão de militares. Ninguém entra, ninguém sai. Foda-se o resto do país. Não, eu acho o seguinte, eu acho que eles iam dar um jeito de sair do país. E no final, eu queria falar isso no final, mas eles vão ver que não ia ter solução. Se é que eles ainda estiverem, alguém estaria no poder a essa altura. Iam jogar uma bomba atômica aqui, cara. Cara, eu acho que não seria a questão de jogar uma bomba atômica aqui. Eu penso que se fosse jogar bomba atômica em algum lugar, o primeiro lugar que seria bombardeado é a China. Imagina toda a população da China virando zumbi. Mas essa epidemia, ela é local, ela é restrita ao Brasil ou tá acontecendo no mundo todo? Isso que eu ia perguntar. A gente, por enquanto, tá aqui ainda, né? Vamos colocar que a gente não sabe. Mas é boa. A gente não tem luz, a gente não tem notícia. Vamos colocar da seguinte forma: nós não temos meios de comunicação, nós estamos isolados de outros grupos que não sejam nós mesmos, então a gente vai pensar que a porra é no mundo todo. Você não vai querer saber o que aconteceu na outra cidade, então você não vai querer entender o que está acontecendo em outro país. Vamos pensar que aconteceu no mundo todo, todo mundo tem o mesmo problema, então provavelmente você vai ter que se virar com o que tem a mão e com o que tá próximo. Nada de pensar de ir pro mar ou de ir pra outro país. Certo, então a gente continua na situação que eu falei. Então o quê? A gente tem que ir pra um lugar onde não apenas a gente vai estar seguro, mas a gente vai ter como continuar conseguindo mantimentos. A gente precisa de um lugar onde a gente vai conseguir água, não. Onde vai conseguir alimento e onde vai conseguir insulina pro desgraçado do nu. Não, primeira coisa, a gente já teria que ter passado em alguma agropecuária, alguma coisa, porque a gente ia ter que comprar semente de tudo. Quando a gente chegasse no lugar que a gente fosse ficar, a gente ia fazer uma plantação, cara. Dá, cara. Eu acho o seguinte, a gente não ia conseguir ficar num lugar só. Porque quando os caras quando os zumbis começassem a ouvir a gente, porque assim, a gente ia ter que ter alguma forma de se aquecer, ia ter que fazer fogo. Eles iam ver fogo e iam chegar perto por causa da iluminação. Então, como ia começar a chegar zumbi de tudo quanto é lado, a gente ia ter que ser meio nômade, sabe, cara? Peraí, e isso me leva a maior pergunta: qual seria a questão desses zumbis? Tá, vamos dizer que no meio do surto ninguém vai parar pra pensar fazer isso. Mas qual seria a fisiologia? Porque se você for considerar o zumbi clássico, ele só é um morto que anda. É basicamente normal, ele enxerga, ele ouve, ele até fala. Agora, zumbis tipo Walking Dead... Zumbi brazuca. São literalmente corpos em decomposição. Então, por exemplo, se ele é um corpo em decomposição, as primeiras coisas que começam a apodrecer são as áreas mais moles e que tem mais líquidos, entre elas os olhos. Então o zumbi não ia ver. Boa. Você tem que começar a analisar, porque o corpo em decomposição vai perdendo funções motoras e funções também sensoriais. Então, porra, se o bicho não te enxerga, você já tem menos um problema. Você teria quanto, quanto tempo leva um corpo para se decompor? Em média de 2 a 3 dias. Mas no caso, você não sabe se o vírus retarda esse processo. Vamos assumir que os zumbis ainda estão ativos, ponto. Então vamos considerar que eles têm todas as funções sensoriais, podem te ver, te ouvir, te farejar. Vocês querem que a gente morra, né? É isso que vocês querem. Isso é uma coisa agora. Ué, porra, tem que saber qual é o tipo de bicho que vai te fuder, né? Primeiro de tudo, cara, se a gente fosse pegar... A gente ia procurar... A gente ia pra Brasília, é isso? Eu então, acho que Brasília imagina... estaria totalmente isolada, porque Brasília eu não digo, eu não digo totalmente isolado, Nuco, mas assim, o que aconteceria? O que governos tenderiam a acontecer? Os cabeças do governo, sim, estariam isolados, certo? Mas com certeza ia ser criada uma zona de segurança em volta onde pessoas não contaminadas estariam. Mas seria uma zona de exceção, assim, entendeu? Que seria protegida, mas também seria... Ah, seria tipo o povão. Seria um assentamento, área é. VIP, né? Isso, exatamente. Mas aí tem essa questão. Vocês acham? Eu acho que não ia ser bom pra gente ir pra... Vamos supor que essa área fosse a Brasília mesmo. Não ia ser legal pra gente ir pra lá, porque os caras, eles iam matar todo mundo, cara, que viesse de fora. Eles não iam deixar entrar no grupo deles, entendeu? É, não é que não ia deixar entrar. Eu concordo, acho que eles... Eu não digo que não iam deixar entrar, mas num assentamento você ia ter cada vez mais pessoas e você ia ter todos os problemas decorrentes de aglomeração de muitas pessoas. Doença, fome, briga. Exato, sem infraestrutura básica. Você não ia ter esgoto, você não ia ter alimentação direito pra todo mundo. Cara, aquilo ia ser uma bomba relógio, ia explodir por qualquer coisinha. E eu também considero o seguinte, no meio disso tudo você ia ter os nômades. Ia ter muita gente, por exemplo, que mora em outras cidades, em outros países... que iam fazer a mesma coisa. O Brasil, por exemplo, se acontecesse em outros países, ia todo mundo sair da Bolívia, da Venezuela, do Chile e entrar no Brasil. Com o passar do tempo, ia ter uma superpopulação, entre aspas, porque o Brasil é considerado como um dos países mais desenvolvidos na América Latina, e ia todo mundo vir pra cá, pô. Então... Cara, vocês estão quase me convencendo a não sair da cidade, a ficar por lá. Voltar, né? Mas aí é o seguinte, cara, ó. Rapidinho, só perguntando, daria pra viver na cidade se a gente decidisse ficar por lá? Só se for nas áreas periféricas. Tipo, vamos colocar assim, Rio de Janeiro, cidade central, tem o Rio de Janeiro, tem o centro, zona sul, zona oeste, zona norte, ali não ia dar. Se você estivesse bem no finzinho da zona oeste, no final da Avenida Brasil, quase já entrando na Costa Verde, talvez você tivesse chance de sobreviver. Que lá tem cidades bem praianas, cidades de serra, e lá não tem o mesmo volume de pessoas, não tem a população tão grande. Então daria pra você ficar naquele ambiente e tentar encontrar algum lugar que ia virar tipo uma comunidade ou uma fortaleza. Agora aqui nos centros urbanos, ninguém ia conseguir sobreviver. E aí que vem o problema. Na hora de você ir embora, você vai sair levando o que tá nas suas costas. Se você quer um remédio, se você quer... uma comida, uma água, uma... A gente já resolveu a parte ia ter que voltar pra cá, porque uma hora os mantimentos iam acabar. Aí, tipo, você literalmente saiu do Rio de Janeiro e foi pra Minas Gerais. Você chega em Minas Gerais e você percebe que lá não tem nada. Onde é que tem as coisas? Putz, no Rio de Janeiro. Alguém vai ter que voltar pra pegar isso. Então, no caso, que a gente, em vez de ir pra Brasília ou pra outro estado, a gente iria pro interior do Rio de Janeiro? Vai pra Angra. Ficar nas periferias é a melhor maneira de você ficar distante o suficiente pra se manter seguro e perto o suficiente pra correr atrás de mantimentos. É passar o verão na casa do super lá. É. Ué, o pior que dá, cara. Se for, dá pra passar, dá pra sobreviver aqui. Não, eu tô falando sério, cara. Já tem um lugar pra ir, então. Aqui em casa tem um terreno aqui embaixo. Então, já dá pra plantar alguma coisa. É por isso que eu tô falando, cara. Eu acho que a gente teria, sim, que começar a plantar alguma coisa, cara. O Mo quer pra casa do super pra poder plantar mandioca. Olha lá que filha da puta. Oi, uma piada. É, uma piada bem gostosa. É o seguinte, a gente tá no... Que delícia, cara. Ai, que delícia, cara. Ai, ai. Porra, que delícia. Supondo que não tenha muitos sobreviventes, a gente teria, na verdade, todos os mercados disponíveis pra gente, pra não perecíveis. Quando você entrasse no hipermercado, ia, na verdade, ia tá um nojo, porque tudo que podia apodrecer lá já apodreceu. Imagina a seção de frutas e verduras, cara. Nossa. Como imagina é a seção de carnes, cara. De peixes, nossa. Peixe, imagina o que ia estar de mosca lá, cara. Ah, e lembrando que nós teríamos que entrar no lugar deles fazendo a mesma técnica de Walking Dead. Tipo, fazer um barulhinho na porta pra ver se aparece algum defunto e matar ele e depois entrar. Porque se você for naquela de vou ali e dar de cara com um, já era, mano. Mas esses lugares ainda iam ter todos os enlatados. Cara, enlatado, na prática, aquele eles duram eternamente. Entendeu? Mesmo se tiver ruim, tá bom, né, cara? Mesmo se tiver ruim, tá bom, cara. Biscoitos, em geral, coisas à base de farinha. essas coisas a gente ia poder pegar à vontade, assim. Não ia precisar nem levar pra casa, assim. Quando precisasse, ia no mercado e pegava. Sim, até faria muito mais sentido. Deixa lá, se precisar a gente pega, né, cara? Aliás, um lugar desse seria um bom lugar pra fazer um forte, uma fortaleza. Peraí, mas só tem a gente, não tem mais. A gente tá partindo do pressuposto que não tem mais sobreviventes, é só a gente. Não, a gente. Até agora não encontramos. Não, a gente encontrou sim, mas a gente encontrou e mandou aquele famoso ou se fuder e continuamos indo embora. E matou, né? Todo mundo aí. Roubou não, os mantimentos deles. Essa altura do campeonato a gente já tá. Quanto tempo, gente? Já tá meio psicopata já? A gente não tem como ficar psicopata. Né? A gente não pode ficar paranoico, porque a gente conversa muito entre. Assim, são entre muitas pessoas. Pior, entendeu? Ainda, a gente ia conversar com o Dadá o dia inteiro, cara. Meu Deus. Eu não, ia ter me jogado no Zoom. Não, peraí. Eu conviver comigo ou com o inferno? Com o inferno ia ser muito pior. O inferno já teria morrido nessa altura. Morre o gordo ou o preto primeiro, cara. Inferno, o eunuco já teria morrido. É. Cara, eu aposto que o eunuco, precisando de insulina, ia estar vivo e o inferno não, velho. o eunuco, mas você precisaria da insulina, tem que conservar em lugar ambiente gelado, não é? Existem insulinas que são geneticamente alteradas para resistir à temperatura ambiente. Só é que são mais... uma farmácia procurar. É mais difícil achar daí, né? Não. Elas se encontram em qualquer farmácia. O problema é que elas são mais caras. Mas foda-se, nessa hora... Não ia ser um problema, né? Mas elas... Fala, Dada caiu. Eunuco? É um ato. Eu fui bom de novo. Olha, quanto tempo você sobrevive sem insulina? O meu máximo sem começar literalmente a entrar em piripaque da revertério foram 5 dias. É. Depois disso, coisas estranhas acontecem. Ou seja, dá pra dar uma otimizada, né, Eunuco? Assim, você vê que tá começando a ficar curto de insulina, em vez de tomar todo dia, você toma cada 2 dias. É isso. Dá pra dar uma apertada se precisar, né? Nessa hora, mano, não tem o que fazer. Se tu não apertar, tu vai morrer. Exatamente. Assim, só usa metade, né? É, e aquilo, fazendo exercício físico, a sua glicose sempre vai estar sob controle. É verdade. Então teve o apocalipse zumbi, já se passou um mês, alguma coisinha. Tá todo mundo cabeludo já? Tá todo mundo já cabeludo. Não, tem o mercado, mano. A gente consegue fazer a barba. Que maneiro. Que nem aquele garoto do GIF, né? Eu não tenho barba, então não ia ter problema com isso. Não, eu ia fazer, cara. Minha, às vezes, coça pra cacete, incomoda. Mas, enfim. Léo, é apocalipse zumbi. Essa é a hora de ter uma barba épica. É verdade, cara. Tem razão. Se tem uma hora pra ter uma barba épica, é agora, cara. Obrigado por botar juízo na minha cabeça. Pena que eu não tenho. Tamo lá, já tentamos fugir da cidade de bicicleta, saímos da cidade, vimos que não tem muita coisa pra gente fora, resolvemos ficar ali no subúrbio. Tamo, sei lá, em Belfort Roxo, é um lugar que é longe, mas nem tanto, meio que fizemos nosso assentamento. Lá, vamos ficar aqui que não tem lugar melhor pra ir. A gente tem ainda alguns mantimentos, temos aí... bolachinhas, biscoitinhos e algumas coisas que a gente consegue. De vez em quando a gente pega um cachorro na rua, mata e come pra ter carne. Não se esqueçam que ia ser um problema, né, cara? Os bichos de estimação estão todos soltos a essa altura e os que não morreram de fome já estão ficando selvagens. Parceiro, ia ser gato, frango e cachorro. Sim. E vai ser isso todo dia. Ô Sorgs, você topa já nessa fase o canibalismo? Você se sacrificaria pelo grupo? Aí é que tá, assim, ó. É, partindo do pressuposto que o Sorg não é um cachorro de verdade, tá? Quem que teria coragem de matar o cachorro, cara? Eu. Se eu tiver que sobreviver, tá, se eu tiver que sobreviver, eu mato até você pra comer, cara. Não tem essa, não. É, cara, não, eu não tendo que matar o cachorro, eu como de boa depois, não tem problema. Mo, a gente já tá no dia 30. A parte da coragem ou não ter coragem ficou no dia 3. Verdade, né, cara? Nessa altura do campeonato... Até você tá barbudo, moço. Já tá nem aí, né? Os quatro pelos de saco que você tem no queixo já estão do tamanho da tua perna. Minha barba é tipo do salsicha, tá ligado? Eu ia estar tirando. Sua barba é tipo aquelas barbas de mestre chinês que tem a meia dúzia de fio, mas cada um deles tem 2 metros de comprimento. O Joker ressuscitou do mundo dos zumbis. Ele sobreviveu, ele conseguiu chegar até nós de novo. A gente amputou o braço dele. Pera aí, Dada, você tá aí? Eu tô. Tão vindo? Tá, legal. Tu não foi mordido, né, Dada? O que é esse machucado aí? Não é nada. Certeza. Eu me cortei fazendo a barba. Clichê, né, de filme zumbi, né? Não é nada, não. Eu caí ali, tropecei no vidro ali. Nessas horas você fala, pô, não, tá bom, tá até tranquilo. No meio da noite eu acordo e corto o seu pescoço. Isso aqui não é nada, eu pisei num prego enferrujado que cara, tinham pisado antes, não vai ser nada demais. Morre de zumbi. Não se transforma em zumbi, mas morre de tétano, né? Eu tropecei ali, rasguei braço na boca de um zumbi, mas não é nada, não. Enfim, a gente foi, se assentou, falou, fudeu, vai ser aqui. Então a gente tá comendo, tá comendo os últimos Ana Maria. Ih, caralho. Ah, vai acabar, vai com Ana Maria logo. Pá, a gente não conseguiu ver o Cavilzaço como Superman, cara. Cara, isso foi triste, não teve Cavilzaço. Cavilzaço é só um zumbi ou então já foi devorado. Um homem, é a lenda, um mito. Um mito. Enfim, continue. O almoço. A gente tá comendo os últimos Ana Maria, estamos nos alimentando de chocolates e enlatados em geral, comendo ervilha e milho enlatado todo dia. Cara, a gente ainda tá muito mal, né, cara, comendo isso todo dia. Se for pensar bem, ó. Tá trincadaço. Se a gente tivesse comendo um cachorro, um gato todo dia, tem proteína, milho, biscoito, pães, tem carboidrato. Tendo água potável, a gente tá até razoável, poderia tá pior. Mas o problema é com o eunuco, ele não pode... Ô, eunuco, você pode comer qualquer coisa? Posso comer qualquer coisa desde que não tenha açúcar. Se tiver açúcar, tem que tomar insulina. Então foda-se, eu não ia comer açúcar. Conservante é por açúcar, viu? Ah, cara... Ou seja, carboidrato vira açúcar. Ou seja... Pessoas, a diabetes não é a total ausência de açúcar. É a ausência do açúcar refinado, que é pior corpo processar. Tudo tem açúcar, até uma mosca tem açúcar. Só que comendo de forma criteriosa e tomando a medicação nos horários cabíveis, eu vou ficar vivo. Mais do que o inferno, que essa hora já virou comida de zumbi. Mas eu não, por exemplo, se você comesse açúcar, mas você consumisse esse açúcar, sei lá, correndo de zumbi, você não precisaria ainda assim da insulina? Só se esse exercício não tivesse sido suficiente para todo o açúcar que eu consumi ser debelado pelo organismo. Aí eu precisaria da insulina. Caso contrário, fudeu. Mas tem 300 milhões de farmácias por aqui onde o eunuco pode. Não, isso é problema, eu acho, cara. Modificada dele. O eunuco ia ser tipo o Kid Flash, tá ligado? Ele tem que correr pra queimar caloria, porque o metabolismo... É. Ah, não, ao contrário, né? O metabolismo do Kid Flash que é muito rápido. É, tipo assim, uma vez por semana faria inspeção aqui, caçando farmácia pra pegar insulina pra ele. Uma semana nada, até menos do que isso. Não sei só insulina. Não, na boa, a essa altura a gente ia se preocupar com o eunuco. Que se foda o eunuco essa hora, né? Cara, ele tem a senha. Ele tem a senha do HD externo onde tem a putaria, velho. Você ele tem que ficar... acha que eu ia passar a senha pra vocês? Ele sabe? Nunca ia passar a senha pra gente, cara. Exato! Então o eunuco tem que ficar vivo, velho. Ele é essencial pro grupo. Ele sabe dirigir. Alguém aqui tem alguma noção de primeiros socorros? Eu tenho. O Dadá tem de brigada de incêndio, né, meu? É. Se der um incêndio no meio, ele tá de boa. Não, eu tenho. Então tá de boa. Temos dois. Também tenho. Então tá bom, temos 3 costureiros no time, tá bom. Beleza. Mas tem 3 mais o Dadá. não é muita coisa, né? Não é grande coisa. Aí, beleza, a gente resolveu que vai se assentar mesmo, porque fudeu. Então a gente tá num lugar, como disse o Nuco, não tão perto dos grandes centros, mas também não tão longe. E de vez em quando a gente dá com um taco de beisebol na cabeça de zumbi, mas a gente tá num lugar mais ou menos escondido e protegido. E agora? Cara, a gente tá. A gente tem que começar o seguinte, cara. Ou a gente começa com plantação, ou a gente começa com armadilha, pra saber se tem zumbi próximo, chegando e tal. Não, a gente precisa saber, a gente vai ter uma residência fixa ou algum lugar a que a gente levante acampamento e dê no pé, quando der merda. A gente vai se assentar em algum lugar ou... Eu acho que assim, ó, eu acho que é importante a gente ter um lugar fixo, mas a gente tem que estar sempre assim, tem que ter uma meia dúzia de mochila preparada, caso a gente precise de sair se der merda, entendeu? Mas eu acho que ter um lugar fixo é importante, cara. Até pra questão de uma defesa melhor nossa mesmo. A gente vai ter como se defender em algum lugar fixo. Do que, sei lá, a gente tá com um bando de colchonete e sleep bags no chão, tá ligado? É, não vai ser legal. Um forte grande, tipo, entrar num Carrefour da vida, fechar as passagens e se refugiar lá com um todo... Um shopping, talvez. Um shopping muito grande pra cara, fechar a questão. E a gente perde noção de espaço, né, cara? A questão do shopping, eu acho que é um dos piores lugares, porque o shopping é muito grande, a natureza do shopping é ser um lugar que tenha muito acesso, então vai ser muito difícil você bloquear uma porta de entrada ou uma porta de garagem, e tem aquele problema de que no momento em que você entra no shopping e você é percebido pelos zumbis lá dentro, acontece a mesma coisa que aconteceu em Madrugada dos Mortos. A cada dia vai ter milhares e milhares. Eu ia falar, cara, a gente ia ficar preso no teto do shopping no final, cara, das contas. Tem que considerar que a gente tá no interior, então existem casas e casarões mais isolados, né? Seria uma opção. Eu acho que a gente tem que pegar uma dessas casas aí de tipo um sobradão, assim, tá ligado? Um sítio, talvez. É. Um sítio é uma boa pedida. Algo assim, mas antes a gente teria que passar numa ferragem, alguma coisa assim, pra fortalecer isso aí, né? Meter madeira pra cacete em volta. Um sítio não seria mais vulnerável? Você poderia ter ataque vindo de todos os lados. Mas seria uma boa pedida se ele fosse inteiramente cercado. A questão do sítio é a seguinte. Ele teria que ficar numa área muito ampla, com maior visibilidade. Por quê? É um local onde você imagina que se o zumbi mais próximo chegar, ele provavelmente vai cair num buraco ou numa ribanceira, e vai ficar ali parado. Até ele desativar, ou então você ir ali e bater no filho da puta só de sacanagem. Não, mas local, já seriam armadilhas que a gente pôs. Exatamente. Né? A gente podia criar fosso, né? A questão do sítio não é a proteção. A questão do sítio é estar afastado, ter condições de a gente, por exemplo, plantar alguma coisa ou criar algum bicho para comer temporariamente. E a questão da fuga. Aquilo que eu falei do shopping. Cercado não adianta você querer sair. Agora, num sítio, tipo, eles estão vindo pela frente e te foge por trás. O Enoch falou dos animais. Os zumbis não pegariam animais? Eles iriam comer os que conseguissem alcançar. Mas eu tenho essa opinião. Eu acho que zumbis, quer dizer, que animais não seriam infectados pela doença. Então, não ia ter, por exemplo, um cachorro zumbi querendo te morder. Concordo. Facilita a nossa vida um pouquinho aí, né, Dadá? A gente precisa de comer, cara. Não, mas depende. Galinha, por exemplo. Uma criação de galinhas, por exemplo. Uma plantação de galinha. É o quê? Uma plantação de galinha. Uma plantação, né? Não, você acha que o zumbi ia conseguir pegar uma galinha, cara? É, cara, o bicho já tá tudo tranquilo. Eu só digo uma coisa sobre a galinha. Pega a galinha, Rock, pega a galinha. Exatamente isso. O Rock não conseguiu, o zumbi não vai conseguir. A gente também não, provavelmente, né? Cara, um mês e tralalá, amor. A gente consegue pegar até pardal voando. Se e mestre Miyagi, né? A gente ia pegar mosca com os pauzinhos lá. Então, nesse momento, a gente já tá muito ninja, cara. Então, o Nuco não precisa nem de remédio mais. O Nuco já desenvolveu, né? Ele não... já desenvolveu pro novo estágio de... A gente descobriu outra doença pior ainda, né? Desenvolveu a doença dele. É verdade. Porra, já pensou se um zumbi morde o Nuco e por causa do medicamento que ele toma, a gente descobre a cura pro zumbilismo? Olha que é uma possibilidade. Que nem, né? A cura do... Peraí, que nem a cura do vírus legado que sacrificaram o Colossus pra cura funcionar, assim, mais ou menos. Mas toma é, não, cura, vamos curar não. Pessoal, cara, a solução pro... A cura pro apocalipse zumbi é açúcar. Imagina. Nossa, cara. Pode ser, então, algo bem tosco, tipo aquele filme Sinais, que a porra dos alienígenas vem invadir a Terra e eles morrem com água. É. Não, que nem no final... Ideia idiota, né? Não, é que nem naquela HQ Y, se lembra que o final, o Warwick chega lá pra cientista, pô, peraí, quer dizer que eu sou o único homem vivo da Terra por causa de cocô de macaco? É, pode crer. Isso é foda. Obrigado, Super, eu ainda não tinha acabado de ler Y. Ratinho! Não, obrigado. Não se preocupa não, cara, não se preocupa, essa não é a resposta final. Então, tá, é verdade, não é mesmo. É verdade, todo mundo sabe que é a resposta final. Não, não vou fazer isso. Continuando. Final do mundo já, pode falar. Então, fizemos nosso assentamento, já estão mais ou menos tranquilos. Puta, tá todo mundo, cara, que muito merda, muito. Que merda, cara. Acabei de lembrar que eu deixei minha edição definitiva de Watchmen em casa. Volta lá e pega. Ah, então, é isso que eu. É aí que eu ia chegar. A gente chegou num ponto de reconstrução de civilização. E finalmente eu vou me dar bem, né? É. Agora não tem como mulher me dar mas fora. A gente é nerd. Não tem mulher, né? É, gente, até conseguiu mulher. Pô, se não tem mulher, é melhor que o mundo acabe mesmo, porra. É, porra! A gente não conseguiu mulher até agora, então não encontramos nenhuma também, então paciência, não vai ter mulher. Mas, tal qual o Sheldon, a gente se preocupa em manter a cultura da humanidade. A gente já tá sem muito o que fazer nesse meio tempo, enquanto entre ficar roçando e matando galinha e matando zumbi. Então a gente quer começar a recuperar algumas coisas. Das coisas que vocês deixaram em casa, do que vocês iam atrás? É, não tem energia elétrica? Não. Então o Clay vai ter que ficar. Eu pensei nisso também. Que desperdício. Não, a gente arrumou. Imagina que a gente já tem um gerador. Arrumou um gerador a diesel. Pô, peraí, aí eu ia levar o meu, o Sorg ia levar o dele. Pra que tanto videogame, cara? Videogame de cuia rola, eu ia levar minha coleção de Brazy. Brasil. Ah. Pornografia analógica, é muito importante. A gente poderia assaltar não, né, que já não ia ter mais nada, então a gente poderia pegar em alguma locadora e pegar um monte de filme pra assistir, né, cara? Pô, a gente podia roubar jogo. Ó, Sorg, puta, a gente ia se dar bem pra caralho, mano. Ia ficar que nem o Will Smith, né? E o filho da puta pensa que vai se dar bem porque vai poder entrar em qualquer loja e roubar os jogos. É que nem naquele jogando Resident Evil, né? Tá ligado? Will Smith é a lenda, né? Invadir todas as lojas e pegar o que quiser. Ficar roubando DVD. Cara, eu lembro de A Lenda e eu só lembro só daquela chargezinha da internet. Que você sabia, se você olhar e reparar bem, A Lenda é a história de um cara que vivia feliz, sozinho, com seu cachorro, até que apareceu uma mulher e um dia ele morreu e a filha da puta ainda comeu o bacon dele. É tão clássico. Verdade, pior que é verdade, cara. Oh, que mas o que eu ia deixar pra humanidade, eu não sei, mas eu ia destruir tudo e qualquer coleção de Machado de Assis, que é chato pra caralho. Olha que filho da puta. Deixar pra humanidade, não tem mais humanidade. A gente não, não, é não. A humanidade. Não, me bate agora então. A gente é o futuro. Eu vou me entregar pros zumbis então. Não, mano. Olha só que merda, cara, o futuro da humanidade tá nas nossas mãos. World of Enxutos, não. Cara, não ia ter futuro da humanidade porque a gente não tem mulher no grupo, né? A gente... E aí, as nossas senhoras foram pro saco? Não, as nossas senhoras não fizeram parte da brincadeira. Tá bom. A gente podia ter descolado umas piranhas no caminho aí, né? É o único jeito de eu me dar bem num apocalipse zumbi, cara. Ainda bem que a gente não levou a Ana, senão ela que ia comer a gente. Ela, cara, a essa altura, velho, do apocalipse zumbi, se a gente se enfiar pro meio da São Paulo, sem encontrar a Ana, velho, tipo, musculosa, com um tapa-olho assim, já... O governador, tá ligado? Cara, tipo o governador, Calisto, saca? Não, ele ia ficar tipo a Michelle Rodrigues no Machete. É, exatamente, assim, tocando... Aquele filme do Robert Rodrigues, né, Planeta do Terror, ela tem uma metralhadora na perna. Caramba, cara, a Ana seria a salvadora da humanidade. Cara, como é que a gente não levou a Ana? A Ana tá tentando nosso grupo, cara. Ela ia matar zumbi com guitarra, tá ligado? Uma guitarrada nos zumbis. Vou pensar o seguinte, nessas incursões que a gente faz pra recuperar nossos bens mais preciosos, a gente encontra com ela. Caraca, isso é muito roteiro do Dan Slott. Puta que pariu. É, cara. A gente encontra ela que nem encontram o Boromir, assim, saca? Só que sem tá morrendo, com milhões de zumbis mortos em volta, assim, saca? O que vocês iam tentar recuperar da vidinha ridícula de vocês, que vocês têm hoje? Ah, cara, só o meu encadernado do All-Star Superman. Se dependesse da gente, toda a cultura da humanidade ia ser só quadrinhos, né, velho? Verdade, cara, eu pensei isso agora. Eu acho que eu ia pegar... Porque a gente já tá meio triste, meio deprê, né, cara? Eu sobretudo, né? Vai morrer virgem. O mundo foi pra merda, né, cara? A gente ia estar meio deprimido. Eu acho que eu ia querer alguma coisa pra rir, então eu acho que eu ia pegar toda a minha coleção da revista Mad, cara, pra ler sempre assim, tá ligado? Tipo, boa! 200 revistas Mad, pra tu sempre, tu não vai enjoar de ler, tá ligado? Pega Mad ali, tá bom? Vai dar uma risadinha. Muito bom, mano. Imagina, Super, tu vai ter que ler All-Star Superman pro resto da tua vida, cara. Tem uma hora que tu vai enjoar, entendeu? Ah, cara, se eu sobreviver até lá, né? Vamos colocar parâmetros nisso aí. A gente tem um limite que a gente possa carregar, tem quilos que... Como é que funciona a parada? Ou a gente é tipo o Skyrim, que a gente consegue levar 1000 quilos. É. Ah, cara, eu levaria com certeza o meu Complete Calvin Haroldo. Boa. Isso aí não tenha dúvidas. E se tivesse chance, eu ia levar a minha coleção de bonecos do Cavaleiro do Zodíaco. Foda-se se eu fosse colocar vocês em perigo pra recuperar isso. Cara, eu ia ser é a primeira coisa que eu ia colocar pra fazer fogo. Enfiar tudo no seu cu. Ia trollar o Léo, né? Léo, olha só, cara. Então. Mas aí, se liga, mas ó. Você ia atacar a Léo, olha só o Cosmo queimando ali, ó. Se a gente precisasse fazer fogo, fosse uma necessidade, nossos quadrinhos estavam no saco, cara. A gente não ia querer queimar ele, a gente ia preferir queimar... A gente ia passar frio, né? A gente ia passar frio e morrer lento. Não, cara, essa altura, imagina quantos milhões de casas a gente já não vai ter conseguido entrar, roubado cobertor, roubado roupa, entendeu? Frio não vai ser um problema. A gente não tá no hemisfério norte, velho, a gente não tá naquele inverno. A gente tá no Brasil, cara, é verão o ano inteiro. O máximo que você precisa é no inverno você ter um cobertor, assim. A gente faz o seguinte, ao invés de a gente ficar em São Paulo, no Rio, a gente vai pra Cuiabá, Manaus. É muito quente, então pronto, não vai precisar disso. Cara, ali a gente vai pra Bahia. Imagina um zumbi baiano, né? A gente vai pra Manaus, aí em vez de morrer por causa do zumbi, morre de malária. Não, a gente vai pra Bahia, porque o zumbi já é devagar. Imagina um zumbi baiano. A gente encontra o zumbi JJ lá. Esse é o Marcos. Esse é o... Eu sou o zumbi da noite. Esse daí eu faço questão de matar, né, cara? Entra na fila. Não exige nem esforço, né, cara? Pô. Quanta gratuidade. A gente, cara, depois daquele podcast de leitura de comentário, a gente tá muito gratuito, velho. É muita convivência com o inferno. É. Mas eu queria dizer o seguinte: parabéns, senhores, vocês sobreviveram ao apocalipse zumbi. É sério mesmo? Que ninguém ia morrer? Ninguém morreu, cara. O inferno morreu. Ah, o inferno morreu. O inferno morreu nos 3 primeiros dias, cara. Porra, no primeiro pique que teve que dar fugindo do zumbi, ele já ficou pra trás. E o Creed? E o King? O King é máquina, não conta. King sem luz, sem cara, luz, cara, sem luz morreu. Conhecendo o King deixou de ti. Como nós conhecemos, é bem provável que ele tenha sido o arquiteto dessa inferno. Foi ele a máquina desgraçada que criou o vídeo e soltou ela sem querer. Digo mais. Se ele tivesse no nosso grupo, ele ia matar a gente enquanto a gente dorme. O King é um psicopata, eu tenho medo às vezes dele. E o Creed? O Creed aconteceu o seguinte: na hora que ele ouviu um boato das pessoas se comendo na rua, ele se enfiou no meio e morreu. Entendeu? Ele entendeu errado e morreu. Isso sim ia ser gratuito. Parabéns, senhores. Os senhores sobreviveram ao apocalipse zumbi. São a mais nova esperança da humanidade. Assim que arrumarmos uma mulher para podermos procriar. Então é isso. Não, a questão é encontrar uma mulher que queira procriar conosco. Ela vai, não, mas ela vai ser obrigada a querer, cara. Não tem que. Caraca, qual o outro já? Cara, a gente já tá três meses nessa loucura. O escrúpulo já foi pro caralho. Não tem não querer. Agora é questão de sobrevivência da humanidade, cara. A minha filha, vem cá. Minha filha, vem cá, minha filha. E se vier me dar toco, eu dou uma paulada na cabeça. Não tem não. Foda-se, querer, né? Me prenda. É. Onde está seu Deus agora? Cadê a polícia? Não tem polícia. Parabéns, senhores. Todos sobrevivemos ao apocalipse zumbi, então eu quero suas configurações finais do que há de esperar nesse novo e brilhante futuro onde toda a humanidade será descendente de nós. Começando com o Sorg. Cara, a humanidade descendendo do BDR, eu não quero nem pensar, o mundo podia acabar, cara. Sinceramente. E eu não falei o que eu ia levar, cara. Eu não sei se eu levaria a coleção, o definitivo do Sandman, ou se eu levaria o Watchmen. Boa, leva Sandman, que Sandman tem bastante coisa. A gente não ia enjoar de ler tão rápido. É, acho que eu levaria o definitivo do Sandman. Aí quando tiver enjoado de coisa séria, pega minhas revistas do Mad. E acho que, cara, eu tenho medo do apocalipse zumbi se eu tiver que ficar com vocês. Eu acho que eu ia preferir morrer logo de cara. Pô, obrigado, hein? Obrigado, Sérgio. Moe, você... Cara, além de você finalmente... Moe, o apocalipse zumbi pra você seria legal pra você perder a virgindade, né? Seria um ótimo, de repente, cara. Você morreria virgem? Não, eu já te falei, se não quisesse dar, eu ia bater na desgraçada. Não tem não querer. Mano. Não tem não querer, cara. Imagina só a humanidade descendendo da gente, que o Sorg falou, cara, a gente ia virar herói, cara, a gente ia ser, imagina só, cara, o Brasil, a gente podia mudar o nome do Brasil, porque a gente ia ser os fodão, cara. O Brasil ia chamar baile, né? Baile. Bem-vindo ao baile. A gente ia começar, tipo, virar senhores feudais, assim, a gente ia começar a contratar gente pra matar zumbi, a gente ia começar a virar, tipo, os fodão mesmo, tipo assim, a gente ia pegar cada parte do Brasil e ia pegar um pedaço pra gente, pra cada um de nós, assim, cara. E a gente ia começar a matar um ao outro pra poder ter mais terra. Ia virar, ia virar Game of Thrones, assim, tá ligado? Game of Enxutos. Ia virar Game of Enxutos. Algum leitor desenhista, por favor, desenhe esse podcast, cara. Por favor. Game of Muito Enxutos. Bom. Eu não com você, meu tio. Cara, eu acho que Game of Enxutos é uma realidade que seria muito condizente se nós sobrevivêssemos e nós fôssemos os novos Adão e Evas, que a gente ia ter que caçá-los da raça humana. E, como legado, eu deixaria pra humanidade que vocês nasceram da putaria, viverão na putaria. Na putaria nasceram, na putaria morrerão, né? Cara, o Nuco, ele se tornaria uma lenda desse mundo, porque toda a pornografia do mundo seria a que ele pôde guardar, cara. Que é basicamente 96% da pornografia da internet hoje. As pessoas iriam fazer procissões pra minha terra e, senhor, por favor, mostre-nos, tá bom. E aqui está a Bela Anderson. Oh. Aí ia entrar lá as casas que o Coruja fez pra gente lá. Cada um ia ter a sua casa. Pode crer, cara. Game of Enxutos. Vai lá, Super. Ah, cara, não sei. Vocês roubaram todas as ideias legais. Só sei que eu ia reservar a minha garrafa de vinho. De R$9. Sangue de boa. Tuf, sangue de bode. Ia deixar vocês todos se fuderem pra eu fugir enquanto isso. Se ia ficar bêbado, os zumbis iam te comer, seu filho da puta. E depois iam te devorar. Não, eu ia fugir com a Mulher Maravilha, né? Nós dois íamos beber vinho. E depois enquanto, você ia tomar um... Enquanto o mundo arde em chamas. É, daí vem o Warrior e come a Mulher Maravilha na tua frente. Corno! Oh. Ah, cara. Dá, você, meu querido. Ó, cara, a princípio eu ia levar o War pra eu ver se eu conseguia aprender a jogar aquele treco. Pode crer, né? Ia passar o tempo bastante jogando War. Ia ter muito tempo livre. Já ia ter uma forma de planejarmos o futuro da raça humana. Sim, War e RPG. Temos um mapa. A gente ia passar o dia inteiro jogando War e RPG, tá ligado? Nossa, cara. Eu fico pensando aqui, como seriam os nossos descendentes, né? O do Sorg seriam todos peludos, de quatro patas. Do Mou, do Léo, seriam todos japoneses verdes. Do Mou, eu não sei, cara. Seriam todos revoltadinhos, assim, sabe? Do Mou não teria, Dada. Como que não? Mas claro, lógico que teria. Já falei que teria, cara. De um jeito ou de outro, teria. O do Nuco não eu teria? Eu não teria descendentes. Eu seria, tipo, o sábio. Aquele que passa conhecimento pros seus descendentes. Ia ser um Buda. Porque ou seriam seguidores. O Nuco ia ter seguidores. Ou então o seguinte, tipo, se o Nuco tivesse filhos, seriam todas meninas, porque não tem pinto. Agora do Super, cara, como que seriam os filhos do Super? Ah, cara, voando. Foda-se vocês, eu posso voar. Não, não. Os filhos do Super... Os filhos do Super, estranhamente, iam todos ser parecidos com o Orion. Não. Isso me deixou agora com algo atrás da cabeça, porque se nessa porra dessa realidade o Super voa, a gente passou a porra dos anos correndo, esse filho da puta aparece voando, eu juro que eu mato ele. Pode crer, desce. Né, cara? Ele não ajudou a gente, esse pau no cu. Ah, Super, que filho da puta, veja você. Screw you guys, go home. Bom, eu acho que seria uma merda de mundo, não sei se seria. Eu não tô até agora, não tô vendo muita vantagem em ter sobrevivido, mas já estamos aqui mesmo. Então tá bom. De algum jeito a gente consegue gerar energia elétrica, joga um videogame aí de vez em quando ainda. Transa com as piranhas que o Mo tem amarrado no quarto dele, porque. No porão, né? No porão. Enfim. No lugar de pôster, ele tem as minas penduradas. Com o tempo elas não iam mais querer ficar presas lá, elas iam ceder, cara. Então... É, com o tempo elas iam tentar encontrar outras formas de tentar se matar, né? Então, elas iam pular pros zumbis, né? Sério, gente, falando sério. Sem sacanagem. Vocês acham que o mundo ficaria pior com o apocalipse zumbi? Eu acho que não seria um mundo com o apocalipse zumbi. Eu acho que se acontecesse um apocalipse zumbi, provavelmente nós iríamos voltar nem pra Idade Média, a gente ia voltar pra barbárie, da época de Homem das Cavernas mesmo. Total. Porque o que a gente discutiu isso naquele podcast Apocalipse, né? É. A questão toda é o seguinte: a raça humana se tornou extremamente dependente da tecnologia. Nós nos definimos como espécie, como civilização, como sociedade, muito mais baseado na nossa tecnologia do que na nossa moral, na nossa religião, na nossa fé. Se isso tudo fosse por água abaixo, mano, a gente ia voltar a ser bicho. Eu sei, cara, mas a pergunta que eu tô querendo fazer é o seguinte: vocês, no caso, conseguiriam ser felizes no mundo assim pós-apocalíptico? Nem no apocalipse. Nem no apocalipse em si ocorrendo, mas após. Depois que a merda toda aconteceu. Felicidade, eu quero é só viver. Eu não sou feliz. Eu não sou feliz hoje, Super, então. É uma questão de parâmetro, Super. Uhum. Se você tá. Tudo que você precisa pra ser feliz é tá menos na merda do que o cara do seu lado, entendeu? Uhum. A desgraça alheia conforta. Se você olhar pro cara, ele tá na bosta e você tá um pouco. Se o cara tá na bosta até o pescoço e você tá até a cintura, você tá feliz, entendeu? Uhum. Se você olha pro seu colega do lado, ele tirou 5, você tirou 7, você já é melhor que ele. Não, porque, cara, às vezes eu tenho vontade disso. Eu vejo algumas coisas, algumas situações, né? E a vontade que eu tenho é dizer, foda-se vocês, eu vou pro meio do mato, que se foda o resto da humanidade. Enfim. Mas só pra terminar, então, isso que o Super falou, cara, a gente ia descobrir num apocalipse, a gente ia descobrir que o ser humano, a gente já sabe disso, mas a gente ia constatar que o ser humano é podre, e a gente ia ver que o problema não são nunca foram os zumbis, o problema sempre foi o ser humano, cara, então é isso aí. Muito bom, muito bonito o que o senhor falou, Mo. Bom, e é isso, Mo, qual é o nosso Facebook? Porra, Facebook, cara, é facebook.com/bailesenxutas. Qual é o nosso Twitter? @ BD_ _ Não é underline, é @bailedosenxutos também. @bailedosenxutos. Qual é o nosso e-mail? @bailedosenxutos@gmail.com. Repetindo, @bailedosenxutos@gmail.com. E eu tô falando sério, leitores, ajudem a gente com a porra do feed pra iTunes, caralho. A gente não sabe mexer. De graça, de preferência. É de lógico que é de graça, porra. Mo, como que o Léo está na PSN? Não, cala a boca. Não, o login do Léo na PCN é Léo Ander... Não, tô brincando. Leitor, aproveitem isso, porque logo, logo tudo isso acabará quando sair o PlayStation 4. Tudo vira bosta. Pelo menos o PlayStation 4 vai ser um videogame que serve pra jogar um videogame. Não é que nem o Xbox e ele permite você assistir TV na sua TV. Chupa cachista. Chega! Acabou o podcast. Até semana que vem, minha filha. Se tiver podcast, se não tiver acabado o mundo até lá. Minha filha. Cérebro. Cérebro. E na Transylvania. Cara, como a gente viajou nesse filme. Nossa, João Kleber não chega aos pés. para tudo. Pera. Ai, para. Brincadeira. Bom, beleza, então é o seguinte, a gente saiu. A gente tentou sair de... Dadá, fica quieto, tá robotizando pra caralho. Não dá pra entender o que você fala. É, o Dadá tá fazendo cosplay do King? Dadá, não dá. Você parece uma música do Skrillex, velho. Não tá dando pra entender. Cheio de dubstep. É. Eu não sou o Witch King. Dá aquela boca, o molde como ele. Ah, ele não tá falando nada. Mas tá... Isso, pronto, ó. Desculpa, aí o Dadá. Dadá virou um zumbi, você viu que ele não conseguia nem foi... se comunicar. Oh, foi o primeiro a morrer. O primeiro a morrer, o Dadá. Não foi nem o preto nem o gordo, foi o retardado. Olha, o nível de gratuidade cada vez aumenta mais. Tá foda, né, cara? Ó, é o seguinte, a gente tentou... Sorry, fim do mundo, cara, não tô nem aí. Dadá, deixa no mudo, tá... Peraí, para tudo. Dadá, você tá ouvindo a gente? Escreve. Esse tipo de interferência é o que vai acontecer no apocalipse do zumbi quando você tentar ouvir rádio. Ô, Dadá, não pode crer, só né? Chega ruído pra gente. Só ruído. Mesmo que gente, você quer. Derrubei o Dadá. Não... E se não for o Dadá? E se for o apocalipse zumbi começando? Agora? Justo com ele. Tum.